João disse: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome e lho proibimos. Jesus, porém, disse-lhe: Não lho proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois que não é contra nós, é a nosso favor. E quem vos der de beber um copo d'água porque sois de Cristo, digo-vos em verdade, não perderá sua recompensa. Mas todo o que fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que uma pedra do moinho lhe fosse posta no pescoço e lançada ao mar. Se tua mão for para ti ocasião de queda, corta-a. É melhor entrares na vida aleijado do que com as duas mãos irem para o Geena. Se teu pé for motivo de ocasião de queda, corta-o fora. Melhor é entrares coxo na vida eterna do que com dois pés ser lançado no Geena. Se teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor entrares com um só olho no reino dos céus do que com os dois no fogo eterno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me permita hoje falar de São Jerônimo, porque é razão pelo qual setembro é o mês da Bíblia. Aproximadamente no ano 380, com o edito do imperador Teodósio, no qual se estabeleceu que a fé cristã devia ser adotada por todas as populações do império, estão fortes a figura de Anastácio, Hilário, Ambrósio, Agostinho, João Crisóstomo, Basílio e Jerônimo. Jerônimo nasceu numa cidadezinha de Estrido, romano de formação. Jerônimo era um homem altamente conhecedor das coisas. O grande feito dele foi traduzir para o latim os textos do Antigo e Novo Testamento. Ele que escrevia, pensava em latim, grego, hebraico. Jerônimo tinha uma personalidade fortíssima. Suscitava polêmicas. Em Roma atacava os vícios, hipocrisias. Propõe uma mudança de vida. Fugiu para Belém. Saiu do meio da sociedade. Mas Jerônimo, um homem que nos deixou um grande legado, facilitou-nos a compreensão da Bíblia. Eu quero lembrar que Jerônimo, mais do que ninguém, compreendia a palavra de Deus. E nós hoje, olhando para a figura de São Jerônimo, somos chamados a ter amor à palavra. A palavra de Deus é o alimento de nossa vida. Que amar é isto, é dar o coração. E quem segue o seu caminho tem que ter carinho, tem que ser irmão. Quem não luta contra a fome não tem Deus no coração. Quem não sabe partilhar, não sabe consagrar, nem dar-se em comunhão. Quem não sabe partilhar, não sabe consagrar, nem dar-se em comunhão. Você poderia se perguntar: o que tem a ver essa música, padre, com o dia da Bíblia? Tudo. Porque quem vive a palavra, vive a dimensão da caridade. São Jerônimo viveu e morreu com 72 anos. Morreu em Belém. Interessante, onde Jesus nasceu, Jerônimo nasceu para a eternidade. Que a palavra de Deus produza em nós conversão. Que a palavra de Deus produza em nós caridade. Que a palavra de Deus produza em nós testemunho. Ajude-nos, Senhor, a fazer da palavra um discipulado. Ajude-nos, Senhor, a fazer da palavra, sem dúvida, um exemplo e luz para o mundo. Abençoai, Senhor, e santificai aqueles que mais precisam. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai o teu povo, abençoai aqueles que estão com o rádio ligado e confiantes esperam a hora de Deus. Que a bênção de Deus recaia sobre a roupa, a água, as fotos de família e todos os enfermos. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.